Há três categorias de encarnações de Deus: encarnações parciais, encarnações qualitativas e encarnações dotadas de poder. Os Purushas e Matsya são exemplos de encarnações parciais. Brahma, Vishnu e Shiva são encarnações qualitativas. É os três mais poderosos do universo, a trindade original: Brahma, o filho; Vishnu, o pai; e Shiva, o Espírito Santo. Então é assim que funciona, né? Agora, tem outras trindades por aí inventadas. A original é essa aqui. Há mais comprovadamente, há mais de 5 mil anos. Então, Brahma, Vishnu e Shiva são encarnações qualitativas. Encarnações tais como os Kumaras, o Rei Prito e Mahamuni Vyasa, o compilador dos Vedas, são encarnações dotadas de poder por Deus, Krishna. A personalidade de Deus manifesta-se sob duas modalidades e formas, Prakasha e Vilasa. O Senhor Supremo Krishna expande suas formas pessoais em duas categorias primárias. As formas Prakasha são manifestações ou manifestadas pelo Senhor Krishna para seus passatempos. E as características delas, as características delas são exatamente como as dele. Ao casar-se com 16 mil rainhas em Dwaraka, o Senhor Krishna o fez em 16 mil expansões Prakasha. De modo semelhante, durante a dança eterna do amor, ele se expandiu em formas Prakasha idênticas para dançar simultaneamente ao lado de cada uma das vaqueirinhas. Entretanto, quando o Senhor Krishna manifesta suas expansões Vilasa, todas elas são um tanto diferentes em seus aspectos físicos. O Senhor Balarama é a primeira expansão Vilasa do Senhor Krishna. E as formas de Narayana de quatro mãos, em Vaikuntha, a morada eterna, expande-se de Balarama. Não há diferença entre as formas corpóreas de Shri Krishna e Balarama, exceto as cores de seus corpos, que são diferentes. De modo semelhante, Shri Narayana em Vaikuntha, a morada eterna de Deus, tem quatro mãos, ao passo que Krishna tem apenas duas mãos. As expansões do Senhor Krishna, que manifestam semelhantes diferenças corpóreas, são... Posso continuar, Bima? Muito obrigado. Não é fácil, não. De modo semelhante, Shri Narayana, em Vaikuntha, a morada eterna, tem quatro mãos, ao passo que Krishna tem apenas duas. As expansões do Senhor Krishna, que manifestam semelhantes diferenças corpóreas, são conhecidas como Vilasa Vigrahas. Calma. Quando a personalidade de Deus, Krishna, se expande em muitas formas, todas com seus aspectos indiferenciados, como o Senhor Krishna o fez ao casar-se com 16 mil rainhas e ao executar a sua dança eterna do amor, semelhantes formas do Senhor Krishna chamam-se formas manifestas. É espantoso que o Senhor Shri Krishna, que é único e inigualável, tenha se expandido em 16 mil formas semelhantes para casar-se com 16 mil rainhas em seus respectivos lares. Este verso é do Shrimad Bhagavatam 10.69.2. Ao começar as festividades da dança eterna do amor, rodeado por grupos de vaqueirinhas, o Senhor Krishna, o Senhor de todos os poderes místicos, colocou-se entre cada duas das mocinhas. Este verso também é uma citação do Shrimad Bhagavatam 10.33.3. Calma. Calma, estou ladeando a página. Vou ficar bom, até acabar de ler a coleção inteira, vou ficar bom, meu irmão. Pode ficar sossegado. Quando as vaqueirinhas e Krishna reuniram-se assim, cada mocinha pensava que Krishna estava ternamente abraçando somente a ela. A fim de contemplarem este maravilhoso passatempo do Senhor Krishna, os habitantes do céu e suas esposas, todos muito ansiosos de ver a dança eterna do amor, voavam no céu em suas centenas de aeroplanos. Eles jogavam flores e batiam docemente em tambores. Esta é outra citação do Shrimad Bhagavatam 10.33, 4 e 5. Se numerosas formas, todas com suas características idênticas, manifestam-se simultaneamente, semelhantes formas chamam-se Prakasha Vigrahas do Senhor Krishna. Esta é uma citação do Lago Bhagavatamrita 1.21, compilado por Srila Rupa Goswami. Porém, quando as numerosas formas são levemente diferentes uma das outras, elas são chamadas Vilasa Vigrahas. Quando o Senhor Krishna, mediante sua potência inconcebível, manifesta numerosas formas com diferentes características, tais formas chamam-se Vilasa Vigrahas. Esta é outra citação do Lago Bhagavatamrita. Baladeva, Narayana, em Vaikuntha Dama, a morada eterna, e o Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha são exemplos de tais formas Vilasa Vigrahas. Há três classes de energias do Senhor Supremo Krishna. As Lakshmis em Vaikuntha, as rainhas em Dwaraka e as vaqueirinhas em Vrindavana. Dentre todas as vaqueirinhas, são as vaqueirinhas, é dentro, dentre todas, né? Todas as vaqueirinhas são as melhores, pois têm o privilégio de servir Krishna, o Senhor Primordial, o filho do rei de Vraja. Os associados pessoais de Shri Krishna, o Senhor Primordial, são seus devotos, que são idênticos a ele. Ele é completo com seu séquito de devotos. Shri Krishna não é diferente de suas expansões pessoais em poder potencial. Estas expansões associam-se a expansões secundárias adicionais ou expansões servidoras que se chamam devotos. Até aqui adorei a todos os diversos níveis de devoto. A fonte de toda boa fortuna está em adorá-los. Antes de oferecer orações ao Senhor Krishna, deve-se primeiramente oferecer orações a seus devotos e associados. No primeiro verso eu imploro uma bênção geral, mas no segundo oro a uma forma específica do Senhor Krishna. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o Sol e a Lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte de Golda, para dissipar a escuridão da ignorância e assim maravilhosamente abençoar a todos. Shri Krishna e Balarama, as personalidades de Deus que anteriormente apareceram em Vrindavana e eram milhões de vezes mais refulgentes do que o Sol e a Lua, surgiram acima do horizonte oriental de Godadesha, Bengala, Bengala Ocidental, compadecendo-se do estado caído do mundo. O aparecimento de Shri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda inundou o mundo de felicidade. Assim como o sol e a lua dissipam a escuridão com seu aparecimento e revelam a natureza de tudo, da mesma forma estes dois irmãos dissipam a escuridão da ignorância dos seres vivos e iluminam-nos com conhecimento da verdade absoluta. A escuridão da ignorância chama-se Kaitava, o processo da enganação, que começa com religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. A grande escritura Śrīmad-Bhāgavatam, compilada por Mahamuni Vyasadeva a partir de 4 versos originais, descreve os devotos mais elevados e generosos e rejeita inteiramente os métodos enganadores de religiosidade motivada materialmente. Ela propõe o princípio máximo de religião eterna, que realmente pode mitigar as 3 espécies de misérias de um ser vivo e otorgar-lhe a bênção máxima de prosperidade e conhecimento plenos. Aquelas pessoas desejosas de ouvir a mensagem desta escritura com submissa atitude de serviço poderão cativar imediatamente o Senhor Supremo Krishna em seus corações. Portanto, não há necessidade de nenhuma outra escritura além do Śrīmad-Bhāgavatam. Desculpem. Este verso aparece no Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.2. As palavras Mahamuni Krite indicam que o Senhor Śrīmad-Bhāgavatam... As palavras Mahamuni Krite indicam que o Śrīmad-Bhāgavatam, a coleção Śrīmad-Bhāgavatam, foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, às vezes conhecido como Narayana Mahamuni, por ser uma encarnação de Narayana. Por conseguinte, Vyasadeva não é um homem comum, senão que é dotado de poder pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele compilou o belo Bhagavatam para narrar alguns dos passatempos da suprema personalidade de Deus e seus devotos. No Śrīmad-Bhāgavatam faz-se claramente uma distinção entre religião verdadeira e religião farsante. Segundo este comentário genuíno e original sobre o Vedanta Sutra, existem inumeráveis fés farsantes que se fazem passar por religião. E aí engana meio mundo, né? Não é mesmo? Engana quase o mundo inteiro, né, Bima? Mas essas religiões farsantes que negligenciam a verdadeira essência da religião. A verdadeira religião do ser vivo, para aqui já? Poxa vida! Onde vai começar a se explicar sobre ou falar sobre a religião verdadeira e a falsa religião, a religião enganadora, que é o que mais tem, né? Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, não tem jeito, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos, na quarta linha. Já cliquei, calma, a Bíblia está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad-Bhāgavatam, vai descendo. Já apareceu agora a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Você clica aí na foto, já vê os livros disponíveis, encomenda ele. Eles começam a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, é só nos ligar, né? É só nos ligar ou só entrar em contato com a gente. Programa responde@hotmail.com ou então nos encontre no Facebook. WhatsApp e Telegram DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que, que nós temos que fazer, Bima? Tá fechado o trem aqui. Ah, Krishna Balarama, depois eu que fico perdendo tempo aqui. Bom, vamos ver aqui, tem aniversário? Tem aniversário? Ah, então, dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada. Não deu tempo para você? Então se prepare para o próximo dia 25, né, Bimala? Vou até ler de novo aqui, ó. Cadê? Dia 25 é dia do esqueça livros de Prabhupada e compartilhamento de conhecimento. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, biblioteca, qualquer lugar, você escolhe. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente. Tipo assim, ó. Ei, você que achou este livro, agora ele é seu. Ou coisa parecida, né? Cada um escreve aí a maneira mais atrativa que encontrar. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez. E o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe! Vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Se não achar, fale com a gente que a gente passa para você, tá bom? É verdade, Bíblia. Lá em Ribeirão, juntou-se um grupo, né? E eles compram uma caixa de livros já fechada, que sai mais no atacado, né? Um preço de atacado sai mais barato. E aí todo mês eles esquecem livros por aí. Tá bom? Então tá bom. Depois eu te falo demais, né? Não, tá pensando nos meus botões aqui, Bímola. Bom, então, deixa eu ver o que tem aqui. Temos três aniversários. Neste dia 26 tem três aniversários. E tem três biografias, né? Mini biografias aqui. Então vamos ler elas. Então, calma, Bímola, calma. Falaram certinho. Deixa eu tomar água primeiro. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a biografia de Parameshwari Dasa Thakur. Shri Parameshwara Dasa Thakur era completamente rendido aos pés de lótus do Senhor Nityananda. Ele era o companheiro constante do Senhor. Srila Krishna Dasa Kaviraja diz que qualquer pessoa que lembrar de seu nome Parameshwara Dasa, facilmente obterá amor por Deus, Krishna Prema. Parameshwara, para ver se eu lembro. Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Parameshwara Dasa também serviu humildemente Sri Janavamata. Ele acompanhou a forma de Deus de Radharani que Janava Mata enviou a Vrindavana para Govinda Ji. Nos passatempos eternos de Deus, Krishna Lila, Parameshwara Dasa é um dos vaqueirinhos, chamado Arjun. O seu samadhi fica na área dos 64 samadhis. Shri Parameshwara Dasa Thakur Ki Jai. Vaqueirinho. Qual o nome do vaqueirinho, Vimala? Tem um nome aqui? Não tem. Não tem. Ah, Arjun, aqui, ó. Tá chamando aqui. Vaqueirinho Arjun Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista, que gentilmente nos deu uma cópia desta maravilhosa biografia. Tem mais uma aqui. Tá abrindo, calma. A melhor internet do mundo tá abrindo, meu irmão. Não é fácil não, viu? O preço pelo menos é o preço da melhor internet do mundo. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Madhavendra Puri. Antes do Senhor Chaitanya nascer, ele enviou seus associados eternos, Shri Advaita Acharya, Shri Jagannatha Mishra, Shatimata, Madhavendra Puri e Ishvara Puri para a Terra. Shri Madhavendra Puri se tornou discípulo do mestre Shri Lakshmipati Tirtha na sucessão discipular de Madhvacharya e tinha muitos, porém Shri Advaitacharya e Shri Ishvara Puri eram os principais discípulos de Madhavendra Puri. De uma maneira ou de outra, todos os devotos de Deus nas cidades de Bengala e Jagannathapuri estavam conectados com Shri Madhavendra Puri. Depois que o Senhor Chaitanya veio, muitos discípulos juntaram-se ao movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Mahaprabhu. O corpo de Madhavendra Puri era completamente cheio de amor divino, Krishna Prema. Assim também eram seus seguidores. Ele exibia em comum amor por Deus, Krishna Prema. Vendo uma nuvem de chuva azulada, ele caía em êxtase de amor por Deus, Krishna Prema. Os devotos de Deus da Gaudiya concluem que a chuvarada da monção do amor estático por Deus, Krishna Prema, exibido pelo Senhor Gouranga durante os seus passatempos manifestos, começou com Madhavendra Puri. E então, ele veio através de Ishvara Puri, que viveu o papel de mestre espiritual do Senhor Chaitanya. O túmulo sagrado Samadhi de Madhavendra Puri fica em Ramuna, Orissa, perto do templo de Shira Chora Gopinatha. E agora só resta glorificar, né? Shri Madhavendra Puri Ki Jai, Madhavendra Puri Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Tem mais um aqui, Bima. Srinivasacharya. Ah, eu não li? Ah, era para ler? Ah, tá. Então tá. Então vou ler agora, é antes tarde do que nunca, né? Parameshwara Dasa Thakur, um grande devoto do Senhor Nityananda, faz aniversário de morte, que é comemorado pelos Hare Krishnas do mundo inteiro. Veja todas as datas no vaishnavacalendar.com. Madhavendra Puri, mestre do Mestre de Deus, faz aniversário de nascimento, que é comemorado por todos os devotos de Deus no mundo inteiro. E agora, Srinivasacharya. Um dos primeiros devotos de Deus a distribuir livros autorizados. É o primeiro Sankirtana, né? É o primeiro devoto a distribuir livros nas ruas do mundo. Então, Srinivasacharya, um dos principais devotos de Deus, foi o primeiro devoto de Deus a distribuir livros autorizados. Ele faz aniversário de morte, não, de nascimento. Ele faz aniversário de nascimento, que é comemorado por todos os devotos de Deus, Krishna. Você põe tudo montuado, Bimala, depois o culpado sou eu. Bom, eu sou eu, sempre sou eu, o culpado sou sempre eu, não tem jeito. Ai, não é fácil não, então vamos lá, vamos ver uma pequena biografia de Srinivasacharya. Após testemunhar a cerimônia do Senhor Gouranga em Karva, Chaitanya Dasa e sua esposa grávida visitaram o Senhor Chaitanya em Jagannathapuri. Breve, tua esposa irá dar à luz a um filho chamado Srinivasa, disse o Senhor Chaitanya. E através de Srinivasa, todos os devotos, os livros de Rupa e Sanatana serão distribuídos. Quando seu pai deixou este mundo, Srinivasa visitou os associados do Senhor Gouranga, que restavam em Katwa, Navadvipa, Jagannathapuri. Eles abençoaram Srinivasa e lhe deram valiosas instruções para o avanço na vida transcendental. Vendo sua absorção em Gouranga Prema, amor puro por Deus, eles sabiam que ele era uma encarnação de Goura Shakti, a energia de Shri Gouranga Mahaprabhu. Ele veio para Vrindavana, excursionou pelas 12 florestas e tomou iniciação de Gopala Bhatta Goswami. Shri Diva Goswami ensinou-lhe a completa filosofia dos devotos de Deus da Gaudiya. Reconhecendo sua vasta erudição, Shri Diva deu a Srinivasa o título de mestre, aquele que prega pelo exemplo. Aceitando a ordem, Shri Diva, Srinivasa e seus dois amigos Shyamananda Prabhu e Narottama Dasa Thakur foram os precursores no primeiro grupo de transcendental distribuição de livros. Grupo Vajavasi de Sankirtana Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai. Todas as glórias aos devotos distribuidores de livros de Prabhupada. Eles pegaram em Vrindavana um carro de bois com os escritos devocionais dos principais renunciados de Vrindavana e os distribuíram por toda a Bengala e Orissa. Srinivasacharya iniciou muitos discípulos, tipo Ramachandra Kaviraja e outros, escreveu canções cheias de amor por Deus e introduziu um estilo especial de canto e dança público de Hare Krishna. Ao liderar o canto e dança público de Hare Krishna, às vezes ele perdia sua voz por cantar tanto tempo. Além de suas atividades externas de pregar e escrever, Srinivasacharya praticava intenso serviço prático, espontâneo e amoroso a Deus. O nome é Raganuga Bhajana. Esse nome em português é a adoração interna, espontânea de Radha e Krishna, baseada no humor e sentimentos dos eternos residentes de Vrindavana Dhama, a cidade eterna, tais como as vaqueirinhas. Enquanto fazia o seu serviço a Deus, Radha e Krishna dentro da mente, numa forma espiritual, né, fala Bimala, o que você quer Bimala? Oh Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Enquanto fazia Manasseva, ou seja, o serviço prático e amoroso a Deus, Radha e Krishna dentro da mente, numa forma transcendental concebida, na sua mente, ele frequentemente trazia de volta destas meditações para a parafernália tangível, ao retornar à consciência externa. Uma vez, Srinivasa sentou o Senhor Gouranga num trono cavejado de joias dentro de sua mente. Então, ele adorou o Senhor Krishna com um abano chamara, com o cabo de ouro e 5 guirlandas de flores. Satisfeito com o serviço dele, Gourarai ofereceu a guirlanda de volta para Srinivasa, que então imediatamente acordou e perdeu a meditação. Um Srinivasa surpreso encontrou a mais doce guirlanda de flores que jamais havia cheirado, e ela estava pendurada ao redor de seu pescoço quando retornou à consciência externa. De outra feita, Srinivasa estava em sua forma, né, original, como Mani Manjari, contemplando Shrimati Radharani, Shri Krishna e as vaqueirinhas no Holi Lila, que é uma festa, né, um festival que as pessoas jogam pós coloridos uns nos outros. As vaqueirinhas falaram para Mani Manjari providenciar as tintas para Radhika e ficar do lado dela em sua guerra contra Shyamasundara. A terra tremeu por causa da batalha furiosa deles. A meditação de Srinivasa A meditação de Srinivasa abruptamente se rompeu. Seu corpo estava completamente coberto dos pés à cabeça de pós coloridos fragrantes nas cores do arco-íris, oriundos do mundo transcendental. Holi Lila Ki Jai! E o Samadhi de Srinivasacharya fica na área dos 64 Samadhis do Dhira Samira 20,144. E agora só resta glorificar, né? Srinivasacharya Ki Jai! E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein, Bimala? O que nós vamos fazer, hein? Oh, mas é comigo mesmo. É comigo mesmo ler os livros de Prabhupada, a história de Prabhupada, uma biografia autorizada, né? Tá bom. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Itiramine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshan Shunyavani Pastyatyade Shatarine. Bom, nós paramos aqui em fevereiro de 1961, dia do Vyasa Puja, né? Dia do aniversário do mestre espiritual de Prabhupada. Eles comemoraram o aniversário de aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktivedanta Swami estava novamente em Vrindavana. Em honra a seu mestre espiritual, alguns dos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur haviam se reunido e oferecido flores perante seu quadro e feito canto e dança de Hare Krishna em público. Canto e dança público de Hare Krishna. Mas, deixa eu tomar água aqui. Mas Bhaktivedanta Swami achava que eles deviam estar fazendo muito mais do que aquilo. Eles deviam estar planejando e executando a missão de pregar no mundo inteiro que Bhaktisiddhanta Saraswati desejava. Em vez disso, eles eram um aglomerado de indivíduos independentes, cada qual com sua própria pequena ideia, e cada qual mantendo um centro pequeno ou vivendo num centro, mas sem programas mundiais, sem sequer um programa para a Índia. A maioria deles não tinha planos ou visão além da manutenção de seu próprio corpo. Bhaktisiddhanta Saraswati tinha pedido que se formasse um corpo administrativo para conduzir o seu movimento, mas não havia nenhum corpo administrativo e praticamente não havia movimento. Alguns que haviam lutado amargamente haviam relatado relações. Alguns dos irmãos de Prabhupada, né, que haviam lutado amargamente, haviam reatado relações e temiam que quaisquer tentativas organizacionais, e Bimala faz o que é bem babento, que nem organizacionais está escorregando, viu? Essas tentativas organizacionais agora simplesmente despertassem velhas animosidades. Pelo menos eles podiam se reunir e fazer uma oferenda a seu mestre espiritual. Entre seus irmãos espirituais, Bhaktivedanta Swami era um renunciado novato, né? Mais novo sannyasi, mais novo renunciado. Embora fosse escritor e editor reconhecido, ele não tinha templo nem seguidores. Contudo, sabia que estava tentando seguir Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele se via desamparado e sozinho contra as vastas forças da ilusão, Maya. Seus irmãos espirituais não formavam um exército unido contra as forças da ilusão, mas eram mais como monges apáticos que estavam envelhecendo e mantendo-se fiéis a princípios e rituais religiosos, desprovidos de vida. Como podiam eles se reunir para adorar o seu mestre espiritual sem contritamente admitir o seu fracasso e com o espírito de antes, né, de antes tarde do que nunca tentar retificá-lo? Uma vez que era costume no dia de adoração do aniversário do mestre espiritual, cada discípulo escrever uma oferenda, glorificando seu mestre espiritual e compartilhá-la dentro da assembleia de irmãos espirituais. Bhaktivedanta Swami escreveu uma oferenda, mais como uma explosão do que um elogio, e humildemente submeteu-a perante os seus irmãos espirituais, contando com sua resposta. E aqui vai, né? Aqui vai a cacetada, aqui vai o raio na cabeça. Meus irmãos espirituais, vós retornarás aqui e agora sob a ordem de nosso mestre e juntos nos dedicamos a esta adoração. Mas um mero festival de flores e frutas não constitui adoração. Aquele que serve a mensagem do mestre espiritual é que realmente o adora. Três pontinhos. Oh, que vergonha! Meus queridos irmãos, acaso não estáis embaraçados? A maneira de homens de negócio, vós aumentais os vossos discípulos. Nosso mestre disse, preguem que os neófitos fiquem dentro dos templos e simplesmente toquem os sinos, três pontinhos. Mas vede bem que situação terrível surgiu. Todos têm se tornado desfrutadores dos sentidos e abandonaram a pregação, três pontinhos. Atravessando os mares da terra, penetrai no orbe universal, univos e pregai esta consciência de Krishna. Então o serviço a nosso mestre estará na devida ordem. Fazei vossa promessa hoje, abandonai vossa política e diplomacia. Se os discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati pudessem unir-se e pregar juntos, haveria toda a possibilidade de eles poderem criar uma revolução transcendental dentro do mundo pecaminoso. Aquela tinha sido a esperança de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a qual Bhaktivedanta Swami expressava em sua oferenda de adoração ao mestre espiritual. Quando chegará o dia em que será estabelecido um templo em cada casa, em cada recanto do mundo? Quando o juiz da Corte Suprema será... Sabe, vou prestar atenção. Quando o juiz da Corte Suprema será um devoto de Deus, com barro sagrado na testa e decorado belamente? É com as marcas de um devoto de Deus, né? Quando será que um devoto de Deus, angariando votos, será eleito o presidente da terra e a pregação se espalhará por toda a parte? Enquanto liam o poema, né, sua verdade explodindo no meio da reunião de renunciados idosos, alguns aprovaram e outros ficaram irritados. No entanto... Deixa eu tomar água, peraí. No entanto, este encontro não lhes deu novas orientações. Eles não se sentaram juntos nem fizeram os planos que lhes eram sugeridos. O poema de Swamiji Maharaja foi tomado como outra expressão poética ou como uma opinião. Os irmãos espirituais sentiam-se inclinados a deixar que as velhas feridas se curassem com o passar do tempo. Revisar todo o processo e reconstruir a missão como ela fora antes, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estivera presente, e tentar todos aqueles programas ambiciosos, como isso seria possível? Eles estavam envelhecendo, alguns não queriam deixar o abrigo de Vrindavana, eles adorariam Bhaktisiddhanta Saraswati dentro de seu templo ou dentro da cidade sagrada. Se Bhaktivedanta Swami podia fazer mais alguma coisa, que ele fosse adiante e tentasse. Bhaktivedanta Swami regressou a Kashigata pensativo. Por muitos anos, ele fora incapaz de assumir um papel de liderança na missão por causa de compromissos familiares. Em 1935, em Bombay, seus irmãos espirituais tinham inclusive pedido que ele fosse presidente do templo local, mas Bhaktisiddhanta Saraswati dissera que não era preciso ou não era necessário que Abai Charan se juntasse a eles. Ele viria a seu próprio modo. Agora, pela graça de seu mestre espiritual, ele estava preparado para satisfazer o significado de renúncia. O mundo consciente de Krishna que ele descrevera em seu poema não era uma utopia, apresentada meramente para irritar os seus irmãos espirituais. As palavras de um sonhador do impossível. Era possível, mas de qualquer modo, ele precisava escrever e imprimir livros conscientes de Krishna e pregar no exterior. Era isto que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati queria. Se seus irmãos espirituais não quisessem fazê-lo conjuntamente, então ele o faria sozinho. Em janeiro de 1961, um dos conhecidos de Bhaktivedanta Swami em Delhi mostrara-lhe um anúncio para o Congresso do Cultivo do Espírito Humano, uma convenção a ser realizada em Tóquio, de 10 a 20 de maio. O tema era a paz mundial através do cultivo do espírito humano. Participantes internacionais estavam sendo convidados a comparecer. Logo que Bhaktivedanta Swami leu aquilo, teve desejo de ir lá. Embora seu desejo ou seu interesse principal sempre se concentrasse nos Estados Unidos, se o Japão se apresentasse primeiro, por que não? E o convite deles não era em inglês. Se aceitassem sua reserva, pagariam o seu desembarque e acomodações no hotel da convenção, embora ele tivesse que pagar suas próprias despesas de viagem. Bhaktivedanta Swami escreveu aos patrocinadores, a Fundação Internacional para a Harmonia Cultural, e propôs uma palestra, Como Devemos Cultivar o Espírito Humano. O secretário-geral da fundação, senhor Toshihiro Nakano, respondeu-lhe no endereço de Kashigata, expressando seu alto respeito tanto pela cultura transcendental da Índia, quanto pela proposta por ele apresentada. O senhor Nakano também anexou à carta um certificado oficial, como ele solicitara, declarando que Bhaktivedanta Swami era um visitante fidedigno à sua convenção, cujas despesas no Japão seriam pagas. Eles solicitavam a quem possa interessar que seu passaporte e visto fossem concedidos a tempo para ele poder chegar dia 10 de maio ao Japão. Bhaktivedanta Swami então concebeu um projeto especial para a convenção. O 10º canto, 20º capítulo do Shrimad Bhagavatam apresenta uma descrição do outono em Vrindavana e para cada fenômeno sazonal, o Bhagavatam apresenta um paralelo ensinando a partir dos Vedas. Por exemplo, ele compara a noite escura e nublada da chuvosa estação de outono à atual era de Kali Yuga, em que as brilhantes estrelas da sabedoria védica são temporariamente obscurecidas por uma civilização ateísta. O capítulo contém... O capítulo contém dúzias de tais exemplos, e Bhaktivedanta Swami propôs apresentar 50 comentários que ficariam acompanhados de 50 ilustrações a serem mostradas na convenção. Ele começou a preparar os comentários aos quais intitulou A Luz do Bhagavata. Escreveu instruções para que um artista pudesse desenhar uma pintura para acompanhar cada lição do quadro. Bhaktivedanta Swami sentia que 50 quadros e comentários comporiam uma amostra impressionante para os visitantes da convenção. Os organizadores da convenção gostaram da ideia. Quanto à sua proposta de conseguir quadros desenhados por artistas de acordo com sua sugestão, o departamento da instituição do Congresso imediatamente deixaria pessoas à disposição de tal projeto, considerando que o senhor há de nos fornecer alguma ideia mostra do quadro para nossa orientação, de modo que eu gostaria de recebê-lo o quanto antes. Bhaktivedanta Swami trabalhou rapidamente para produzir um manuscrito de 20 mil palavras, 50 lições para 50 ilustrações. Os quadros retratariam as florestas, campos e céus de Vrindavana durante a estação das chuvas, e as lições seriam às vezes críticas a governos ateístas, a materialistas e a falsos religiosos. E Prabhupada criticava mesmo, né? Todos que estão desobedecendo Deus, todos que se opõem a Deus. As declarações de princípios morais e consciência de Deus, Krishna, e às vezes retratos do Senhor Krishna e de seus eternos associados em Vrindavana, tudo ia de vento em popa entre Bhaktivedanta Swami e os patrocinadores no Japão. O problema era levantar o dinheiro da viagem. Ele aproximou-se de fontes prováveis, escrevendo ao Ministério do Governo Central para pesquisas científicas e assuntos culturais. Apresentou o seu certificado mandado pelo Sr. Nakana e explicou sua posição como um renunciado. Em fins de março, o ministro enviou-lhe um formulário para ele preencher e devolver. O tempo estava se escoando. No dia 29 de março, ele escreveu ao vice-presidente Dr. Radhakrishnan, com o qual ele tivera um contato pessoal, como também uma discussão filosófica. O senhor sabe que eu sou um renunciado, sem nenhuma relação com bancos, nem estou ligado a instituições financeiras, mas os organizadores japoneses gostaram de meus textos e querem que eu esteja lá presente. Ele pleiteava que, uma vez que os grandes mestres da Índia haviam anteriormente apresentado seu conhecimento para o benefício do mundo, o governo indiano então deveria enviar representantes dos mestres para transmitir a mensagem do espírito humano, Atman. Ele também escreveu ao ministro, ao administrador-geral da Companhia de Navegação e Síndia, em Bombay, lembrando de sua oferta de 1958 de um desconto de 50% numa passagem para os Estados Unidos. Após explicar o convite do Sr. Nakano no Japão, Bhaktivedanta Swami chamava a atenção para o fato de que o preço da passagem ida e volta ao Japão seria menor do que metade do preço da viagem aos Estados Unidos. Tentando todas as possibilidades ao mesmo tempo e com menos de um mês e meio antes da convenção, ele escreveu a outro doador em potencial, o Sr. Bridjatran S. Mohata, que certa vez expressara sua disposição de enviar Bhaktivedanta Swami à América do Sul, quando um patrocinador indiano de lá escrevera expressando interesse. Naquela época, Bhaktivedanta Swami não tinha conseguido obter o devido certificado do governo indiano. Mas aqui, explicava ele, estava uma nova oportunidade de apresentar a mensagem da literatura védica a uma reunião internacional de pessoas interessadas, e a passagem para o Japão era mais barata do que ir para a América do Sul. No mesmo dia em que ele escreveu ao Sr. Mohata, também enviou pelo correio seu formulário preenchido ao Ministério de Pesquisas Científicas, em resposta ao questionário dele sobre o motivo pelo qual ele estava pedindo uma doação, e se já o fizera antes, ele escreveu. Vamos ler aqui? Dá tempo? Tá, vamos ler. Só não falar demais. Antes disso, jamais pedi nenhuma assistência financeira ao ministério, uma vez que não havia necessidade disso. Sendo um renunciado sannyasi, não devo pedir ajuda financeira, a não ser quando há necessidade absoluta. Nossa vida é dedicada a prestar serviço à humanidade em geral para reviver a consciência transcendental adormecida. É para acordar as pessoas do mundo, né? As pessoas estão dormindo profundamente no colo da bruxa Maia, a bruxa da ilusão. E aí quem está dormindo, meu amigo, não vê nada, não. Os mestres vêm, os mestres vão, Deus vem, Deus vai. E as pessoas que estão dormindo profundamente com os olhos abertos de dia e com os olhos fechados à noite, não veem nada. Quem está dormindo não vê nada, Bima. Não vê nada, a banda passa, o trem passa e ele fica para trás. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site, na quarta linha. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha... Cadê a rádio, Vilma? Ah, tá aqui. E na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Falar de novo, tá? Então, Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Mas quem não quer ler na tela em inglês, né? Aí não tem jeito, aí tem que pagar mesmo. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Agora a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. E agora sim, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí e encomenda a sua antes que acabe, porque você sabe que nessa pandemia aí está uma bagunça, né? E sabe-se lá quando vai imprimir de novo. Então aproveite que está em estoque, já encomende a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Aripuxa Tamaham Bajami. Govinda Aripuxa Tamaham Bajami. Venom Tananta Maravinda Dalaya Tacha Bahavakanta Masita Udasundaranga Kandalpa Kotika Mania Vishashoba Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Angani Yasa Sakalendriya Viti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Anadachi Maya Sadhu Alagi Grahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Anganiya Sakale Driyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandachi Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,